Doutor, cordial bom dia, 35414. Bom dia, 35414. 4-4, continua a aproximação, informado que está livre. Aproximação, aguardando pista, 35414. Na 3896, vou ir na proa de Itália. Quando mais eu acabo pra... Aqui eu acabo, foi Leda. Leda. Bom, nove. Salvador Tower, bom dia, American 238, holding short, we're ready for departure. America 238, maintain position after landing. Aircraft on final, line up and maintain. Roger, we'll maintain position and after landing traffic, line up and maintain, American 238. 35414, wind 160 degrees, 08 knots, let's land 100. Machado checado, 35414. 4-4, confirmando o livre pouso no 0, vento 170 graus e no 0 nós. Confirmando o vento? 170 graus e no 0 nós. Livre pouso e cabeceira 9, 35414. Paulo, no 165, pushback no aumento no 612. Paulo, no 165, em coordenação com a equipe de Paulo, reporta para o taxi. Coordenação autorizada, vai reportar para o taxi, no 165. É, confirmado, pode descer até 2000, vou no 621. O no 621, desça para 2000 pés na... O ajuste 1-0-8, autorizado em LS, é que tem reporte localizado. 2-0-8, chama no LOC, igual no 621. Flip 5414, solo 07, solo 21 decimal 9. 121 decimal 9. Flip 5414, bro. Flip 5414. 5414, taxi V Alpha, Kilo, até o Pad 3, posição 05. Alfa Kilo, 4306-3514. Para o 08. Alfa Romeo Mike Oscar Golf, também recife na frequência do 251, na alternativa 3695. 251, 3695. América 238, Airbornet 09, Repar Control 20.8. No caso negativo na frequência do 251. 50, 3896. 3896, prosseguindo para 3000, ajuste 10118. 3000, 3296. Parker American 238, would you pass in 1700 for 340? Santos Galeão 149 no POV, para onde você está? Tiro Momo de Parker. Roger that, 340, Momo de Parker, Max 238. 18 ajuste, autorizado 4 Índia, Alfa, 2089, 1116. Momo de Parker, confirme somente a autonomia. Claro, 3 horas e 40. Meu nome é 5 quente, um bom voo. Obrigado, bom dia. Localizador estabilizado, Gona 621. Gona 621, complete a aproximação final e chame Torre 18, decimal 95. 1895, Gona 621. Trans 3896, prosseguindo para 2000 pés, autorizado ILS, tem que ter reporte localizador. 2000 autorizado, X-Ray, reportará localizado 3996. 119, autorizado pouso, com sistema agora. Ok, livre pouso na 190, contra embaixo travado, 621. Vou no 165 após a aeronave da companhia na final ali, mantenho no 0. Aeronave da companhia na final ali, mantenho no 0, no 165. 2196, com a pressa de aproximação final e chame torre, Uno Norte, decimal 95. 2196. 2196, estabilizado, culto localizador. Salvador, tá 3296. 2196, continua a aproximação, a nova linha para decolagem, como é que está livre? Tá, você escuta. Faça sua indicação na chegada Mari, desça até o 050. 050 na Mari, tá? Então, Gol 63, já? Confio para o som. Gol 630, autorização para Recife. Gol 630, sim, te aguarde, cópia, confirme somente o... com a companhia. Onde o senhor fez o seu plano de voo? É repetitivo, senhorita. Eu vou entrar em contato aqui. Novamente em São Paulo. Você fez alguma DNA ou CHG, o senhor sabe? Mudança de horário? Negativo, confirmo. Sim, se o nome é 630, aguarde um minuto, sua cópia. O LBT desse voo é 1329, quem seria? Gente, é o que temos aqui, mas o centro não tem seu plano, consta sem o transponder. Aguarde coordenação, por gentileza. Quem vai lá? Paulo, Salvador, muito boa tarde. Bom dia ainda, desculpa, vou na minha 2 anos livre a pista. Faça a identificação na chegada mãe, desça até o 070. Chegada mãe, desce pro 070, mais pra papapá. Onde seguir a viatura, follow-me até o 09. Gente, Alfa Juliette, outra vez 08, vai seguir o follow-me para o 09, Gol 9621. 3896, ventou no 70 graus, 109, autorizado pouso, 30. Autorizado pouso, 90, 309. Gol no 165, está colado 105, controle em 20, 18. 2069, 165, bom dia. Salvador, Gol na 165, bom dia. Uno 165, bom dia, contato radar, subindo para o 360, saída da El. 360, da El na 165. American 2238, receive center frequency 126.85, unable 125.45. 126.85, good day. Bom dia, Tan 3896, livrou na Alfa. Tan 3896, táxi via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette 06, 06. Azul 4451, informação nova, vai, confere. A prepara a saída da Eule da Monte, vai com a de copo. Da Eule da Monte, da Azul 4451. Papapá, desce até o 060. 060, mais papapá. Com 094, prossiga na descida para 2 mil pés, ajuste 10017, está autorizado o ILS, é que tem reporte localizador. Está saindo no lote, está mil pés, Mike, papapá, desça para 4 mil pés, ajuste 10017. Subiu 10017, Mike, papapá. Uma papapá inicia redução para 2109. 2109, já reduziu, mais papapá. 70, gostaria de modificar para o 350 ou aceito o 370? É afirmativo, querido, se possível, modificação. Gente, agora de coordenação, mais um minuto, por gentileza. Vai, né? 4451, pronto, cofre. 4451, autorizado Campinas, 340, via Upper Zulu 10, após Bridge, Upper Zulu 16, após Belo Horizonte, direto Trive, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita na saída da Eule da Mótima, Mike Oscar, Tango Vitoral. Responda 5073 e controle em 120.8. Da Eule da Motiva, 63 Transponder, 08, controle a Pesolu dentro, brinde a Pesolu 16BHZ, trip em rota, plano de voo. Mais 451, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 1630, pronto para copiar novamente. 1630, pronto para o 9630, autorizado Recife, nível 350, via para o Whisky 58. Decola da 10 com a primeira curva esquerda na saída Pulca, transição Caju. Responde 51114 e controle em 120, decimal 8. 30350, 58 para o Recife, saída Pulca Caju. 51114, 208, para posicionamento no box número 4. Bom, 9630, Pulca, Jamo, Caju. Matheus, seria essa, Pulca, Jamo, Caju, é, para o pushback, acionamento. Bom, 9630, coordenação da equipe de solo, reporta ataque. Reporta da 630. Puxando a 6140, pronto, corta. 6140? Afirmo, pronto? Senhora. 6140, autorizado Maceió, nível 250, via Uber Whisky 58, após Orago, direto Maceió, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da 10, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Responde 5106, controle em 120, decimal 8. 50, autorizado para Maceió. Embalada 10 com curva esquerda, Pulca, Caju. Alpero 58, Orago, Maceió. Transponder 5106, 1208, acionar 6140. 6140, corrige Pulca, Jamo, Caju. Pulca, Jamo, Caju, ok. 6140, cotejamento correto, é porte pronto para o pushback e acionamento. Botará. Salvador, eu vou 1648. 1648, informação em curso novembro, aguarde um minuto para cópia. Vamos. Prepara a saída Pulca, transição Caju. Pulca Caju. Integral Bank 732 da Gol. Rodovia, mais copa papá. Papá, reporte estabilizado. Papá estabilizado, mais copa papá. Estabilizou, Gona 094. Gona 094, chame torre, 18 decimal 95. 395. Respondeu, Gono 094, 2,5 milhas do externo. Gono 094, checa trem de pouso, vento 170 graus, 109, livre pouso, 10. Chegou 1630, 125, 320, Natal. 30 sex via Índia, ponto de espera torre 18, decimal 95, altímetro 0,07, um bom voo. Obrigado, via Índia, torre 18,95. 35.1, bom dia, na chegada Mária, sua identificação, indício até o 050. Identificou 050, 2561. Marinha 5074, siga. Por Salvador, no gol 630, ponte espera 90. Por 630, mantém ponte espera após 09 da companhia na final ali, mantém no 0. Pode companhia na final ali, mantém gol 630. Linha 5470, controle. 18, posso cópia? Prossiga. 1648, autorizado Marcel, nível 370, via Peruísque 58, após o Arago, após o DCT, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Transponder 5107, controle 120, decimal 8. 370 autorizado, Peruísque 58, Arago direto com a rota plano de voo, decola da pista 1-0, curva à esquerda, Pulca na Caju. 5107, eu transformo, 208, novo controle, gol 1-6-4-2. Gol 1-6-4-8, Pulca, Jamo, Caju. Pulca, Jamo, Caju, 6-4-2. Gol 1-6-4-8, protegimento correto, reporte pronto para pushback, acionamento. Voltará. Papa Tango Eco, Tango Índia, bom dia, informação em curso está novembro, é pronto, cópia. Confirme pátio e contas milhas da pasta sobre o Salvador. 5, mais só papapá, obrigado. Salvador para Salvador, pastando 20 milhas no corredor forte. Mantendo restrição de 1 no país, aguardando liberação do controle para 1.500 pés, decola da 1.7 com primeira curva à esquerda. Responda 0122, controle em 1.20, decimal 8. Mike, papapapá. Papapapá, Mike, papapapá. Bom dia, confirma a intenção do pouso 1-0. Tio, pouso 1-0. Continuando a aproximação, informarei que está livre, aeronave alinhada para decolagem, podia confirmar o pátio, destino após o pouso. Positivo. Aguardando que está livre, pátio após o pouso, aero está. O Índia, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. 04, chame a torre para acionamento táxi em 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-9-7. 9, 9, 9, 9. Gol 1630, vento 1-8-0 graus, 1-4-9, autorizado a decolar, pista 1-0. Livre decolagem, gol 1630. 1-0-9-4, fax via Alfa Juliette, 0-4. Alfa Juliette. Papá, 180 graus, 149, autorizado pouso, pistão no zero, checa no trem. Positivo, autorizado pouso, pistão no zero, trem baixado e travado, Mike Papá Papá. Pelo 630, decolado 231, no controle 120, décima 8. Eco no Índia, prossigo. Não é confrontado, saco, tá ruim já. Economia 30 com o fulano decolou 30, controle em 20.8. Bom 630, contato radar, sobre a nível 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, gol 1630. Marinha 5074, prossiga. Marinha 5074, prossiga. Marinha 5074, faça um cheque no seu rádio, mensagem inteligível. De November Alpha, autorizado em Salvador para Salvador. O nome um pés no corredor Axé, decolo da 1-7 com primeira curva à direita, acionando o transponder 0171, controle em 120.8. Em 5074, informo que a mensagem está sendo cortada e foi impossível o entendimento da mensagem. 2 milhas afasta. Ente, TGN, Valença, chame para acionamento e ataque, setor em 118.95, altímetro 10 no site Mongo. O Ecton Índia livre táxi, após ponto de espera, dono Sérgio. Maicon Vapá, solo aos 33, direita solo 219. Solo 219, mais só pra falar, obrigado. Papel Romeu, Índia, Meral, foi liberacionar, ponto no táxi. Papá, táxi via Alfa, Juliette, contorna o pátio principal, após prosseguir via Lima, Mike, na Quebec, chama a torre 1-8-95 para cruzamento da 1735. Alfa, Juliette, no pátio, pós Lima e Mike no cruzamento chama a torre 1-8-95, mais só para baixo. Sete livre LS, reporte estabilizado. Depois de TAP 2017, foi reportado estabilizado, 61. 1621, informação no VMA com freio, confere. Pronto, copa. Pronto, depois de para São Paulo, Congonhas, nível 360. Via Upper Zulu 10 após Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trip, de acordo com a nota prevista no plano de voo. Decola da 10 com primeira curva à direita, na saída da Eole da Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Responde 5102, e controle 120.8. Ok, está autorizado então, São Paulo, Congonhas, nível 360, pela Upper Zulu 10 até Brinde, depois Upper Zulu 16 até BHZ, após o reto trip, com a roda no plano. Da 10, com curva de saída, Nael, Leda, Motiva. 5102 é o transponder, 1208 é o controle, gol 1621. Apolo 621 com o atingimento correto, né, ponte pronto para pushback e acionamento. Vai reportar ponto para o pushback, gol 1621. Diga. Possibilidade para o Aracaju? Mantenha a saída, guarde. 5074, informe no farol da barra. Alfa, autorizado a linha decolar. Fugiu, autorizado a linha. Confirmando que tá no ponto de espera da 17, o Hector Índia. Confirma. Gente, livre táxi, Hector Índia, número Alfa, reporta para ingresso no centro. Tango Índia, autorizado em ingresso, aponta a linha de pronto. Gol 630, quadrando diretamente com Recife, frequências 12685, alterne 12545. 12685, 12545. Diga. Afirmativo. Zero 5 4 0 7 4. Índio livre da colagem no 7, 160 graus no 5 9. Gol no 561, aciona identificação na prova de mar para completar a chegada, desce para o nível 050. 050. Interceptor. Sucesso 2561, Torres, 1895. 1895, bom dia. O Papapá, Mike, Papapá. Autorizado cruzamento 17 para o 45 no corte de frequência. O Índia tem condições de agilizar o cruzamento do campo, comando esquerdo? Ok, a colada 39, guardando transferência, é que tu me diz. É, confirmando, aguardando transferência da colada 39. Vai, é que tu me diz. Tiver que acionar, gol 648. Então, 16648, taxi via correção, voltando para o pushback. Afirmo, pushback acionar posição 8. 16648, em coordenação, equipe de solo, reporta para o táxi. Em coordenação, reporta, tá? 1648. Sou fazendo o SNR 6140. É a 140 que chamou? Negativa, na posição 2 aqui, acionamento na posição posterior, puxa. É a 140. Acionamento por conta e risco, aguarda para o pushback. Informo que a sua retaguarda tem um Embraer sinalizando o pushback. Realize o acionamento com baixa rotação, por gentileza. Do, junto com o fiscal do pátio, devido às obras. O Milonerauf tem livre ingresso no 7 para backtrack, aguardando apenas no ponto de espera. Charlie Mike Romeo autorizando a ascensão, reporte para início do lançamento. Livre retorno, parte 4. Confirmando, vai manter o plano e retorna posteriormente ou posso deletar aqui? Prossiga. Então, o Ranger vai se afastar por quantas milhas? 20 milhas, senhora. Confirme. 20 milhas vai afastar nessa linha. A foto chiada na sua transmissão entendido 20 milhas? Afirmativa, 0 milhas. Gente, 20 milhas. Autorizada, ascensão 4.000 pés. Confirmando 4.500 pés, nível visual. Afirma, ascensão 4.500. Gente, reporte farol de Itapuã. Táxi azul 4451, 104, 450, Ribeirão. Ribeirão Preto, alternativo? Azul 4451, alternativa Ribeirão Preto, tá confirmando. Afirmo, Sierra Bravo, Romeu, Papá. Sim, táxi via Índia, ponto de espera, tão em 1-1-8, decimal 9-5, altímetro no 0, no 7, Volvo. 17 via Índia. Na torre 295. Gol 1648, tá com 104 a bordo. A autonomia de. Gente, Gol 1561, no início de redução 200 nós. 209, vamos ficar. Azul 4207, vou ir pro lado de Duna, se possível. É Duna. À sua frente. Confira, seguirá o quê? Embraer 190, à sua frente. Ciente, então, táxi autorizado, parte Índia, contra no ponto de espera, torre 1895, ajuste na 097, segue o Embraer à minha frente, gol 1642. Puxaram 61140, na escuta. Na escuta. 61140, após a passagem do Boeing 737, a sua retaguarda em coordenação com a equipe de solo, reposta para o táxi. Pode 37, iniciará reportar para o táxi, ligado. A espera pronta, ADR, 4451. 4451, além da cola, pistão 0, vento 1 no 50 graus, 08 nós. Além da cola da ADR, 08 nós. Confirmando a intensidade do vento 1 no 8 nós. 1 no 8, obrigado. É 31198, a sua identificação chega da Mari, desce para o nível de voo 050. E a chegada? Aguarde. Aguardando. 561 para sequenciamento. Mantenha a esquerda na proa 025, aguardando o último vetor para o localizador. Está pronto para iniciar o lançamento, Charlie Mike Romeu. Charlie Mike, correção, Mike Charlie Romeu. Efetue coordenação com os tráfegos locais. Reporte último PQD no sol. Romeu. Autorizado. Para descida, Charlie Mike Romeu. Charlie Mike Romeu, autorizado, descida. Reporte cruzando 2.500 pés e informe o último período no solo. Romeu. Azul 4451, decolagem 47, controle em 20.8. 208, grato. Aqui o Romeu cruzou 2500, o PQD está 20 agora. Gente, Charlie Mike Romeu efetuará um novo lançamento? Mais tarde, ok, grato. Gente, livre. Controle Salvador, azul 4451, passa 1300 na Daion. Azul 4451, contato radar, sua para nível de voo 340, direto Leda. Direto Leda, 4451. Marinha 7074, chame a torre, 1895. Azul 4207, possível mandar velocidade, descida autorizada para 2.000 pés. Manda velocidade, desce para 2.000 pés. Azul 4207. Marinha 7074, reporta final no zero. Está presente. Do forte reporte rotatório. Gol 561, desça para 3.000 pés, redução para 1.90 nós. É o número 2 na aproximação. 3.000 reduzida com a firma, mantenha a proa? Mantenha a proa, aguarde o último vetor para o lock. Quem é a proa? Cotango Índia, desça da presente para 1.000 pés. Desça para mensagem, Decolos 49, controle 120, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 1648. Aguarde, gol 561, com via direita na proa 050, irá ultrapassar o curso do localizador, aguarde o último vetor. 050, gol 561. Gol 648, contato radar, sou para nível de voo 370, saída PUCA. 370, perfil PUCA, gol 1648. Autorizado, passar pro ILS, pro azul 4207. Se tiver condições de aproximar nessa pro, autorizado ILS, azul 4207. Sente. 1561, reautorizado, proa de Duna. Proa de Duna, agora 561. Gol 1648, Sobre vetoração, direita 085, nessa pilota autorizada, extensão 0, correção 370. Certo, então, curva à direita, por 085, nessa proa até o 370, voo 648. Confirmar, está autorizado o procedimento, voo 561? Livre procedimento, 2 mil pés ao descida. 2 mil. Salvador, muito boa. Bom dia, XNR1 no 40, plane 0 da 10, pronto. XNR1 no 40, bom dia, ali mantendo no 0. Mantendo no 0, né, 140. Comarém 74, considerando o solo em Bono, a livre de pátio militar no corte de frequência. ...48, autorizada pro Adjamo. Pode, Jamo, 648. Agora sim, 48, né? Com o seu Winder vai solicitar a certidão no meio 7. Quente. Passando o Mike Papapá para Red Copper. Mike Papapá para Clear to Brasília, Flight Level 430, via Upper Zulu 17. Take off runway 17, after for takeoff turn right, Arbor departure, Alpha. Position, transform, correction, Squawky 5117. Salvador approach frequency 120.8. Azul 4207, estabilizado, Eletro X-Ray. Azul 4207, complete aproximação, torre 1895. 1895, bom dia, 4207. Boa. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 4207, estabilizado, Eletro X-Ray. Azul 4207, bom dia, continua a aproximação, informarei pista livre. Informarei pista livre, Azul 4207. Roger, Mike Papapapa, for start open text call, Salvador, tall frequency 118.95, can 81017, good travel. Cliente autorizado a ascensão até 4.500 pés, reporte para início do lançamento. Salve, Salvador, gol 1621 pronto para o bar, 146 para o bordo, 4 horas de autonomia, alterando o galinhão. 208, bom sala. Azul 407, confirmando o vento 140 graus, 119, autorizado, pouso, pista no zero. E pouso na pista no zero, reconfirma o vento, por favor. 140 graus, 109. Data azul 4207, livre pouso. Foi travado. Paraná 140, contato radar, sua para nível de voo 250, saída PUCA. 50 na PUCA, Paraná 140. Prossiga. Livre frequência. Controle o azul 445 no cruza 155. Sente. 648, chame Recife 12685, alterno 2545. O 648, copiou o controle? É, confirme a secundária, a primária é 12085 e a secundária? 12545, secundária. 2585. Azul 4451, Recife 1251, alterno 3395. 2251-3395. O CNM 140 pode varar a cajuta? Por 10 milhas. Aguarde. Bono 561 no complexo de aproximação, torre 1895. 295 graus. Dan 3198, está efetuando desvio à esquerda? Afirmo, por 10 milhas no mar. Ciente, Dan 3198. Charlie, Mike e Romeu, suba inicialmente até 3.500 pés. Ah, afirmativo, 3.500 pés. Sorriu, Gono, 561, no bom dia. 561, bom dia. Continua a confirma, Gono, 561? Continua a aproximação, informa aí que está livre, Gono, 561. Ok, é só transmissão 2x2, entendeu? Aguarde que está livre. Afirma. O Gol, 561, que foi mais certo? Aproximação 10, pronto. Pelo centro Recife, manter a rota. Ok, obrigado. Final ali, mantém o lugar. Sim, a gente vai manter o ponto de pé na pós, a companhia de mantém no zero, agora 62. Azul 4207, solo 56, direita solo 219. 219. November em curso, aguarde um minuto pra Copa. Não, 1094, prepara a saída da Momo Fruti. Fala, bom dia, Libra Azul 4207. Azul 4207, táxi via Alfa Juliette para o gate 09. No através 08, segue a viatura follow até o 09. Juliette, posição 09, tem que falar com o 08. Mano, é toque arremetido no 10 da Crew Índia? O toque remedio pode ser feito no 7 ou não? Ok, inicialmente mantenha contra o vento através norte da cabeceira 10 aguardando instruções da Tango Índia. A perna do vento, com curvas pela direita, Tango Índia. Bono 561, no vento 140 graus, 10 nozes, precisado pouso, pistão 0. Livre, pôs o 9-0, Gono, faz, não vou, não tem como é ou não. O Mai Pavapá, livre e acionamento a porta no táxi. Faz 360 pela direita, aguardando instruções. Nós 094, autorizado em Fortaleza, nível 370, via o piso 119, após Bangu, direto a Bukou, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decolada 110, com a primeira curva à esquerda na saída Momo, Froti, transponder 5131, no controle em 120, decimal 8. 370 para Fortaleza, 119, até a Bukou. Decolada 110, com a esquerda. O filme é transponder copiado, 1094? Afirma 513 anos. Sim, saí da Momo Fruti. Fala, Salvador, muito boa tarde, eu vou... 1561 no livro. 1094, protejamento correto, reporte para o nosso pushback e acionamento. Boa tarde, André. Nenhum falou mesmo que trouxe o Brasil aqui pra funcionar. Gente, iremos coordenar com a Infraero. Bom, no 561 no táxi de Alfa Juliette, até o gate 02. Alfa Juliette, gate 2, 561. Não, chega, obrigado. Turno 30 graus, 1-0 nós, próximo e iniciando imediato. Quem é aeronave, final de 6 milhas, 1-0. O Delta, bom dia, número 2 para a Copa, aguarde por gentileza, confirme a área de sobrevoo. Circuito. Tátil. Tem gente aguarde um minuto para cópia. Isso era 2561 no pronto cópia. Está escutando a cópia do 5. 561 autorizado Brasília, nível 360, decola da 10, com primeira curva à direita na saída Arbor Elepa. Aeroviário Peso 197, após de acordo com rota prevista no plano de voo. 3.5101, controle 120.8. Visual Coronave, final da 10. Ok, a retaguarda do mesmo vai encaixar na final da 10. Formarei pista livre para procedimento. É Tango Índio. Vai Tango Índia, ininteligível transmissão, ok? Ok, ciente. O Guardião 05, teclado 01, controle coxa. Confirma até onde o local se provou? Confirma para o 05, que está fora do solo. O SAM 3198, vento no 30 graus, 089, autorizado pouso, pista no voo. Vivo, SAM 3198. Gol 1621, teclado 02, controle 20.8. Agora controle da 08, bom dia, bom serviço, bom nome é 2 anos. Guardião 05, produtor da Tampuã, confirma local de sobrevoo. Corredor axé e pouso no CAB. Ok, ciente, controle em 20.8, Guardião 05. 20.8. A Brutal está sendo mais da Papa, Vespa Tech, Santa Fiel e 1-1-8-95, altimetro 10-1-7, confirme quanto da bola. Gente, bom voo. Faz aporte final para o pouso. Condições visuais, reportará visual para o pouso. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1621, decolou na Dael. Gol 621.